procede, procede a pronúncia. Sem dorme, sem da guela, sem dorme, sem da guela. Que pra vocês baixa o calão, pra nós flecha o coração. Vocês buscam entendimento, mas nem conta a tradução. Ei, nó na madeira, ei, sangue do sangue. Papagaio quer clonar, quer xerocar nossos bang. Tá na boca do povo, tá nos lábios do preto. Tá no sangue da raça, na artéria do gueto. Desde os fariseus, já murmurava o plebeu. De ontem, hoje é eu. Os dia, leto papa, propus bambambam, os ierê, sadã, tome lá donirã, deleita no divã, é mestrão de ontem, hoje, amanhã, ora só vocês, ora só vocês, colônia de português, autodidato é inglês, fluentemente fez, fez, si, si, ei, ei, modo poque, poque, dedo no meio pra você. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, favela. Fala mesmo, fala mesmo. Nós quer, nós que tá, nós que vem pra somar. Se piar, se pá, pá, pra cotear. Se não pá, não pá. Bora lá, sumaria. Assim nós causa, tumultua, é, é, favé. Se nós causa, assim nós vive, assim que é. Pipitografa, João, tô nem vendo não. Alfabedrão, entranhas do terrão. Recusi, imitação, mas foi pá, maiação. Replicaram o dialeto e não clonaram o coração. Pigmentação, as milaninas maquiada de blanche e batom. Laboratório sem exatidão, não é pros black bom. Rasta o band pros bang, band, band. Band bom, black bom, bela gira no beat. Papo reto serão, não, nem vem mandadão. Tá de papo bolado, de chapéu toladão. Nomenclatu, marginal, som, contenção. Desde a pirâmide, Egito, gueto, Tutankhamon. Come on, come on, come on, come on. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, as bela. Fala mesmo, fala mesmo. Fala eu, fala tu, fala nós, favela. Fala mesmo, fala mesmo. Dama choque, rei bande choque. Se a língua é o aravaia, então nós dá o bote. O dialeto é o armamento e nós tem o arsenal. DJ Bola 8, imperador de furafal. Mixtape, o jogo continua. Pra, a virada tá na rua.